tanto te impressionar, fazer algo grandioso pra te surpreender. Mas me perco nas palavras, só em tentar. Palavras são pequenas pra te descrever. Como impressionar um Deus que fez o céu, a terra e também o mar. Então olhe bem aqui e inclina os seus ouvidos para me ouvir. Essa canção eu escrevi só pra te elogiar e te dizer assim: lindo, pra mim não há ninguém mais lindo que o meu Deus. É linda a tua presença, lindo é o nome teu. É lindo te imaginar sorrindo enquanto eu te chamo de lindo. É linda a tua glória, linda é tua voz. Foi lindo o que fez naquela cruz por mim. Toda essa gente que está aqui também te ama e te acha o mais lindo, sim. Que fez o céu, a terra e também o mar. Então olhe bem aqui e inclina os seus ouvidos para me ouvir. Essa canção eu escrevi só pra te elogiar e te dizer assim: lindo, pra mim lindo que o meu Deus. É linda a tua presença, lindo é o nome teu. É lindo te imaginar sorrindo enquanto eu te chamo de lindo. É linda a tua glória, linda é tua voz. Foi lindo o que fez naquela cruz por mim. Toda essa gente que está aqui também te ama e te acha o mais lindo, sim. Linda, é linda a tua glória, linda é tua voz. Foi lindo o que fez na cruz por mim. Toda essa gente que está aqui também te ama e te acha o mais lindo, sim.